me preocupar o que se passa com as pessoas. Eu cheguei à conclusão que é melhor ficar de boa. Paralelos não se cruzam, você não tem que mudar.